642, decolar 251, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, gol na 642, no perfil da Puca, vai cruzar 1700. Gol na 642, é o controle, Salvador, contato radar. Chame Recife, frequência 1288. Obrigado, boa semana. Boa. Azul 4208, este é o controle Salvador, meu cordial. Está passando agora nível 210, vou direto Duna, descendo para 2000 pés, ajustado 1098 para o ILS, Azul 4208. Deixa a seu critério, capitão. Mono 642, chame Recife 12545. Recife 12545, é um bom dia. Boa. Valeu. Salvador, Gol 897, ponte 2, pushback, acionamento. Gol 897, 02 autorizado, reporta táxi. Chupala táxi, Gol 897. Gol 9607 no 03. Gol 9607 é o número 2 no setor, na minha escuta aguardando. O bang da companhia já iniciando no 02. Gol 9607. 9607, prossiga. É, tem como fazer simultâneo, que eles vão encaixar o trator ali. Dá pra gente puxar ainda e liberar pra eles ainda. 897 na escuta? 897 na escuta. Vai realizar o pushback simultâneo junto com o Boeing da companhia, porém o mesmo vai iniciar e puxar até a entrada do pátio 3 sem interferir com o seu táxi, ok? Ah, puxei, sim, pode autorizar. Tá só esperando aqui tirar o finger, mas pode autorizar sim, por favor, obrigado. Sim. O Gol 907 inicia o push e de modo a puxar até a entrada do pátio 3, ok? Sim, ela tem um? Oi. Tá lá, um abraço. Abraço. Oi. Dura. Tem? Dura. Oh, sai com navinhas aí, é? É, valeu. Salvador, o trip 5514 para pushback e acionamento, pátio 3. Trip 5514 no pátio 3 autorizado, reporta táxi. Yuri, pushback, acionamento, repare para o táxi, o trip 5514. E acionar o transponder 5541, qual o nível, o instrumento solicitado? Nível 360 solicitado. Suba inicialmente ao 080 e aguarde a autorização do centro de controle. Joaquim de Lima está em contato radar no azimute 336, 56 milhas, passando 60 por 80. Azul 4208, está passando 6.000 para 2.000, está autorizando a aproximação e aliança. Autorizando e aliança, Azul 4208. Obrigado, hein, senhor. Mike de Alina, sua para o 360. Gol 1-7-1-5, portão 9 para puxback de treinamento. Gol 1-7-1-5, autorizado, reporta ataque. Com 66 de POB, 3:30 de autonomia, alterna Recife para o táxi. O trip 5514 vai prosseguir como número 3 no ponto de espera da 10, via parte principal Índia Alfa. No ponto de espera, torre 1-2, decimal 6-12, o ajuste 10 no 8, seguindo os dois tráfegos da Gol à frente, ok? Ciente, livre de táxi, pátio 1 Índia Alfa, torre 18-6, seguindo as duas aeronaves da Gol, 5594. Negativo, 1288, subindo restrito ao 340. Boa viagem. Boa. Solo Salvador, nota 3153, para autorização de tráfego Galeão, nível 360, sempre informação, bom. SAM 3153, prepara a Daélia da Bridge aguardando, porém tem um pré-aprovado 380, copia ou aguarda a coordenação 360? Copia, 380. Tem só um instante em cópia, preparando a Daélia da Bridge. Sim. Azul 4208, localizador em aproximação. Reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, 4208. 186, obrigado, chefe. Você daqui a torre. Espera da 10, ponto de espera a torre 1-18, decimal 6-12. O ajuste 10-8, bom voo. Obrigado. Só o gol 1715 para o táxi com 1-45 a bordo, 3:51, alterando Campinas. 1715 inicialmente, táxi até através do 6-12, aguardando para prosseguir, é o quarto no táxi, ok? Gente, o quarto do táxi é até através do 6-12, é gol 1715. para o táxi do voo 1607, POV de 132, com 3 horas e 57, Galeão. Táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6 dúzia, o ajuste no 08, um bom voo, gol 1607. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 18, 6, graças, bom trabalho. Azul 4208, escutando a Torre. Alô, Torre, bom dia, Azul 4208, final da 10. Baixado e travado, Azul 4208. Com certeza. Confirme, baixado e travado? Baixado e travado. Autorizado pouso, pista 10, vento variável com 4 nós, com ajuste a 10, 18. Sente, pouso, Azul 4208. Boa noite, 97, avisou com a Embraer da Azul na final da 10. Faz já passagem do tráfego, autorizado em manter a cabeceira na 0, boa noite, 97. São 3153, pronto, copy. 3153, pronto, copy. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5007 no 3 pontos. Autorizado nível 380, Galeão, pista 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Correto, portal 62, chama pronto, pushback, treinamento, TAM 3153. Morar pronto, portal 62, TAM 3153. Azul 4208 no solo 10, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 19, 42, cara. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4208, livrou nossa escuta. Azul 4208, bom dia, taxi é via Alfa e reporta antes a taxi é Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta antes a Juliette, 4208. Gol no 607, 3 Alemanha mantém a cabeceira no 0. Ali mantém na 1-0. Só 3153 na meia dúzia, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 3153 na meia dúzia. Boa noite, 97, decolada 212, controle 120, decimal 8. 308, bom, 897, bom dia. Ponto de espera, 5-5-4, mantém ponto de espera. O azul 4208, Juliette 03 ao portão, atenta a movimentação do pátio. Gente, até o 03, atenta a movimentação do pátio, 4208. Olhe Salvador, está passando 2000 pés agora. Gire à direita e voe para Leda, após Leda Bridge, contato radar 897. Ok, cordial bom dia também, da presente direita Leda após Bridge, gol 897. Sete gol no 67, vai aguardar mais um minuto, ok? É, o tráfego a gente tá fazendo a mesma saída, né? Tá, sim, a mesma saída, mesma performance, estimado de 3 minutos, mas já passou 2, falta mais um minutinho. Tudo bem, se tiver que coordenar com o controle, a gente sai na saída, na chave ali do oral, a gente recebe na frente, se tiver. Sete, aguarde. Meus assentos só informam que vai haver cruzamento da viatura do bombeiro na 1028, ok? Mantém a posição, guarda as instruções, xingou no 607. Mantendo. No 6063A decolar pista 1-0, vento variável com 3 nós. Iniciando 07. No 6063, só informa que o senhor vai fazer a saída prevista, ok? Perfil da saída prevista. Certo. 53 para o TAC, POB 1-60, 3 horas e 50, alterna Campinas, Delta 3-153. São 3153, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-18, decimal meia dúzia. O ajuste no 0-8, bom voo. Pátio Índia Alfa, pista 1-0, 18-6, 18, obrigado, São 3153. Táxi 1-0, 5-5-4. Gol no 607, decolada 1-7, controle 120, decimal 8. 308, obrigado. Papapá Mike Juliet, Romeu, bom dia. Informação em curso hotel, confirmando o local de sobrevoo Pituaçu e Avenida Paralela. Autorizado, Salvador, Salvador, sobrevoo em Pituaçu e Avenida Paralela, 500 pés, decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle 120.8 e aciona 0115 no transponder. Que nós. Teve decolagem, 355 da base. Vem cá, Alan, vamos dar esteira pra você. Boa noite, 97, vamos partir direto pra Bridge. Perfeito, Bridge na proa, o 897. Lá, Pike, pra trás. Alan, passa aí, 1, 2, 3, 5. Alô. Sou meu autoridade, sou meu para o táxi. Quanto no ponto espera da 10 gol no 715. Frida Leão e mantém a cabeceira no 0 gol no 715. Ali mantém 10 gol no 715. Controle 120 decimal 8. 08-5594. Controle é o trip 5-5-1-4, bom dia. 5-5-1-4, controle, meu cordial, contato radar direto ao Aracaju. 7, direto Aracaju, 5-5-1-4, obrigado. Gol 1897, chame Recife, frequência 1251. Poderia confirmar aí a frequência? 1251. 51, bom dia. Bom dia. Gol 715, autorizado a decolar pistão 10, vento variável com 2 nós. Autorizado a alinhar a decolar, iniciando o gol 1715. São 3, 1953, não pode esperar, pronto, missão 0. 153.